4196? Negativo ainda, 4196, devido a tráfego que precede na aproximação, Bravo Eco 90, um Bravo Eco 9 Lima, com aproximadamente 2009 de grau de speed, tá agora da sua posição, tá na sua posição de 2 horas, 1 ou 3 milhas ainda. Gente, tem contato visual, azul 4196. 350, via Peruísque 5810, cruzando à esquerda, Bucaracaju, 1935-5056. Correto, China 6142, sem para pushback e acionamento. Sem chamar. Receptando o localizador, o Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, compete aproximação, torre na noite, decimal 6. 108, meu obrigado. Azul 4196, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste na 0 no 2, reporta estabilizado na LS, que Ferreira, pista na 0. 2 mil no 0 no 2 no ajuste, vai reportar estabilizado na LS, azul 4196. Quilo Serra Lima. Próximo ao externo, visual, possibilidade de base pela direita, ano 7. Afirmativo, reporte no potencial para a base no 7. Porta aqui do Serra. Quilo Serra Lima, passando externo, solicita cancelamento e prosseguir para o 17. Afirmativo, base pela direita 17, reporte na final da 17, Serra Lima. Reportará, final da 17, na embaixada checada do Quilo Serra Lima. 3141, boa tarde. Boa. Salvador, eu Papa Romeu aqui do Obstante. X-Ray Golf Tango, prossiga na descida para altitude de tráfego, reporte passando 2 mil pés. Reportará para cima, cruzando 2 mil pés. Tá? Autorizado 17, 120 graus com 1119. Autorizado de pouso, Serra Lima. Quatro, dois, prossiga. Transponder acionado, Link 02. Controle Salvador, tá 3154. Link 02 mantém escuta. Então, 3154, acena identificação, chegada a mar, desse mantém o nível 050. O ajuste, correção, desse mantém o nível 090. 3154, o ajuste no 092. Esse é o 090, tá com a informação Sierra, 3154. Olimpo 02, prossiga na aproximação, reporte para modificação. ILS, azul, 4196. 4196, complete aproximação, torre 98 decimal, meia, bom ponto. 286, obrigado, azul, 4196. 2 Salvador, muito boa tarde, azul, 4116, 1,5 do Altemar. E azul, tem chave estado, pista livre, 1-0, pouso autorizado, 1-2-0 graus, com 11 nós. Livre pouso. Pista 10, azul 4116. Terra Lima, Sol agora, os 33, parte 5, frequência livre estacionar. Bem-vindo. Obrigado. 8 primária, secundária no 25, decimal 45. 288-2545, 35489. Chiquilo Zulu, mantenho no 1.500 pés e condições visuais, reporte Paris, vou em Paris. 2, correção 61.2, portão 7, para o estacionamento. Autorizado, Chibar Gacionar, chame táxi 1.42. Porta lá. Oi, TAP 3154, desse mantenho nível 070. Claro. Olimpo 42. Chave travada, azul 4116. Tem 9. Olimpo 02, prossiga. Olimpo 02, reporte para regresso. Patrulha, boa tarde, bom 64, quatro, tango. Lona 648, aciona identificação, autorizado e chegada a mar, e desse mantém o nível 080, o ajuste na 012. Está recebendo clareza 3, aí identificou com quem tem o resto da mensagem? Uno 648, autorizado, chegada a mar, e desse mantém o nível 080, ajuste o no 012 em Salvador. Na mar, dessa vez, ao 080, no 012, no ajuste, 648. Controle Salvador, na presente, autoriza o Índia November Alpha, subida para 1.500 pés para treinamento. Índia November Alpha, subida e mantém 1.500 pés. Sobe e mantém 1.500 pés, Índia November Alpha. Desse mantenha 3 mil pés, o ajuste no 02, livre da restrição de altitude em TAP. Desce 3 mil no 02, livre da restrição de altitude em TAP, 3154. No 648, desse mantenha o nível 050. No 648, desse mantenha o nível 050. 050, no 648. Paulo, bem-vindo. Direita, Paulo 219, obrigado, azul 4116. Paulo Salvador, muito boa tarde, é o azul 4116, retorno na Fox, né? 4116, boa tarde, taxível Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, azul 4116. Falou, Fené, 142, acionado 78 pessoas a bordo. Na via de 3 horas 55, alterna a Recife. Aliás, alterna a Salvador. Os táxis via Índia até o ponto de espera da 1-0. Lá chama 2862, ajuste 1012. Só não entendi o POB. POB é 78, né? Ok, 78 a bordo, bom voo. Pushback acionamento no 06, o Xanier 6315. 6315. Aguarde um instante, vai passar a nave. Ah, vai passar a retaguarda. Vamos passar a retaguarda 209. Pode ser autorizado. Tá, não se escuta então para autorização 6315. É o 3154, ele tá recebendo. Ouvi-me 3154. O Olimpo tá recebendo a senhora. É possível realizar uma ponte com o Olimpo 42 para o controle? Afirmativo, pode falar. 3154, informe ao Olympus 42 que caso perca, que caso não consiga chamar na frequência alternada do Centro Recife, 1251 ou 13325, chame nos canais previstos da Defesa Aérea. O Olympus recebeu a informação do controle de Salvador? Caso não consiga chamar o Centro Recife 1251 ou 13325, é para chamar nos canais da Defesa Aérea. Ingressa Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, azul 41, 416. O 41 próximo destino é Recife? Vai haver troca de tripulação, senhor. Não sei pra onde a aeronave vai prosseguir. Ok. China 6315 após o Embraer da Azul passar a retaguarda, autorizado para o feedback acionar. Após o Azul passar a retaguarda, autorizado para o estacionamento 6315. 154, prossiga na descida para 2000 pés, o ajuste na 02, reporta estabilizada na LS X-Ray da pista na 0. Quem desce a 2000 no 02, reportará estabilizado no ILS X-Ray da 10, 3154. Paripe vai ingressar no Interlagos, proa da rotatória. Whisky Kilo Zulu, reporte rotatória visual com calma. Passar a rotatória visual com calma, Whisky Kilo Zulu. Sou eu, Chiné 1-42, a linha decola da 1-0, 1-0 graus, com 1-2 nós. A linha decola 1-0, Chiné 62, 1-42. 3 mil pés, eu ajuste na 0 na 2. 3 mil na 0 na 2, não tem 4-8. Controle Salvador, uma boa tarde. A Oxalé 6326 na sua escuta. Oxalé 6326, boa tarde. Acione identificação, voo ITAP na chegada mar e desse mantém o nível 050. O ajuste na 0 na 2. TAP 050, estado V12. Patrônio, estilo do Lula, para dar a tapera visual com o TAP. Deixa que o Zulu, torre na noite desse momento. Salvador, 8 Kilo Zulu. Kilo Zulu, intercepto sinal da 197 da presente, se puder agilizar, é para o sinal 3 milhas. Afirmativo, autorizo encurtar e voar direto, 17. O 6142 da Chanel, da Colabas 42, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, uma boa tarde. E o Kilo Zulu, prossiga. Autorizo encurtar e voar direto, 17, vai incrementar a velocidade. Sim, Zulu. Mantenho nível 350. Fuca 6312, POB 142, corrigindo 6315, POB 142, autonomia de 4 horas, alterna galhão. 6315, táxi via Índia até o ponto de espera, lá 18, me ajuste 1012, agora vamos voltar. 1012, Índia, ponto de espera, beleza. Nós com 1, 2, nós. Ana 00, Sana 29, autorizado para a negociação, 3 distribuidores. Papá, Mike Fox, pode ser? Ok, Bravo, Uniforme, Serra, prossiga. Direcionamento, só um minutinho para copiar, Bravo, Uniforme, Serra. Pode descer para 2000? 3154, torre 98, decimal 6. 186, 3154. No 648, decimal tenha 2000 pés, o ajuste na 012, reporta estabilizado no LS X Ferreira, pista na 0. 2000, 012, reporta estabilizado no LS. Controle, saudou, boa tarde, ao 35595, centro da informação Tango, com o ideal de descida. 35595, assina identificação, autorizado de chegada à Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste na 012. Saída Arbor, após Arbor, Elefa, e após Elefa, direto destino. Controle Aperem 199, decimal 35, transponder 5076, plano Yankee. 60, o ajuste na 012. Ajuste 0012, identificação, desceu para o 060, 5595. 6326, desce, mantenha 3000 pés, o ajuste na 02. 3012. Bem, Vini. Uniforme, encerra cotejamento com a Ratchim para o táxi. Isolou, menino. Salvador, o Papá Romeu, Índia November Alpha para regresso ao Salvador. Índia November Alpha, mantenho no meu pé as condições visuais, reporta ingressar no Interlagos. Mantenho no meu pé as condições visuais, reporta Interlagos, Índia November Alpha. Patrulha Salvador, boa tarde, o Papá Romeu, Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, prossiga. Frente de Cairo, acionado 0164, agora 1.500 na vertical de Caixa Prego. A intenção é descer para 500 e voar na próxima roda barra, que é autorizado. Lima, Mike Fox, desse mantenha 500 pés em condições visuais. O ajuste em Salvador 1.0.2. Reporte passando farol da barra. Reporte farol da barra, Fox. Confirme destino, Lima, Mike Fox. É Salvador. Gente. Ah, estabilizado em LS no 648. No 648, complete aproximação, torre na noite decimal meia. 2.6. POB, Lima, Mike Fox. Salvador, boa tarde, agora no 648, passando externo, baixar travado. Feito, aguardando pista livre, quando na aproximação, no 648. Ah, aguardando travessão de ponto, no 648. Bom, após Arbol, Elefa e após Elefa direto. Afirmativo, da cola da 1.7, curva à direita. A antiga gola, a saída entrou em vigor ontem, 8 de março. 5595, desse mantém o nível 050. 050. 6326, desse mantém a 2.000 pés, o ajuste na 0.2, reporta estabilizado na LSX Ferreira, pista na 0. Reduza para aproximação, 6326. Reduzindo, desce 2.000, favorito. 2154, boa tarde, taxista Alfa Juliette, portão número 10. Alfa Juliette no 0, obrigado, 2154. Diaco Zulu November, mantenho no 1500 pés, condições visuais. Salvador na presente, autoriza o Índia November Alfa voar rotatória? Foi rotatória, Índia November Alfa. Voar rotatória, Índia November Alfa. No 42, submantém o nível 350, chame centro Recife 126, decimal 85, alterna no 33, decimal 65. É, entendeu? 12085 no 3365, chame M1 no 42, obrigado, uma boa tarde. Ano 3365, é secundária. Graças, bom voo. 3365, obrigado, querido. Eco Zulu November, dá presente, voe para comprou do farol de Itapuã. Mantenha 1.500 pés. O ajuste em Salvador na 0.2, Eco Zulu November. É 326, passando Duna, completa aproximação, torre na noite decimal meia. 18.6, grato. 12 Salvador, boa tarde, Oxané, 6326, estabilizado, localizador. 6326, quando a aproximação, informarei pista livre, informa o tráfego companhia na ingressão na pista para decolagem. Continue guardando a liberação. Afirma. O solo agora 5-1, na direita 1-2-1, nesse manual do solo. Solo, boa tarde, bom 648, Lebrão. Bom 648, boa tarde, taxi de Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette é 02-642. 315-110-3 autorizado. Entendo, 63. 02, prossiga. 02 na escuta. Guardião 02, condições de decolagem a baixa altura, evitando o eixo da 10, iniciando a decolagem a partir da cabeceira 35. 110 com 13. 6326, pouso autorizado 10, 110 com 13. Livre pouso 6326. Negativo gole, a carta nova é Arbor. Arbor está substituindo a saída gole. Arbor é left, pois left direto. Decolada agora 53, controle 199, decimal 35, bom voo. 935, obrigado. Drone Oceania 6315. Boa tarde, subida da El. Xené 6325, contato radar na decolagem, saída da El, submantém o nível 360. Da El 360, 360. Essa carta entrou em vigor ontem, dia 8 de março. 5595, desça inicialmente a 3000 pés, o ajuste na 02. Ok, 3000, 1012, 3559. 5595, informa o tráfego na sua posição de 11 horas. 5 milhas e meia, rumo oeste, é um Papa Alfa 3-1, que está mantendo 1.500 pés. Yeah, that is all what you guess. Primeira curva, somente após no mínimo 600 pés, curva à direita da comandante da 7, a face na radial 259. Por 25 milhas, intercepta o fixo Arbor. Após segue na radial 292, por mais 25 milhas, intercepta o bloqueio Elefa. E após a Lefa, segue direto de China. Leão, setor sul, controle 935, transfere, bom voo. 935, pode ficar na Lagoa Itapuã aqui, nossa policial, poderia ficar na escuta da torre. Ok, então, estamos mantendo a minha escuta, guardião 02. Escuta permanente da torre, o guardião 02. Baixa na M3-26, solo 55, direito 121, décimo 9, solo, bem-vindo. Direito 1219, obrigado. Controle Salvador, Índia November Alpha na proa da rotatória, visual com aeródromo. Índia November Alpha, torre 98, decimal 6. 118,6, chama a torre, Índia November Alpha, grato. Solo Salvador, boa tarde, o Oceania 6326, Livrona Eco. Oceania 6326, boa tarde, Taxi Via Alpha, Juliette, Porta Ona. Alfa e Juliette, portão 1, 6326. A final de 3 milhas, Índia November Alfa. Desse mantém a 2000 pés, o ajuste na 02, reporta estabilizado na LSX-RI da pista na 0. Ok, descendo para 2000, reportarei estabilizado, 5595 da tripla. Ingresso na 17 Bravo, pode ser. Mantenha a posição, aguarde. Reporte Pitua Sul, Lima Mike Fox.